3520, posição 03. Autorização, puxa bem esse momento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, tá certo. Salvador, 3520 para o táxi, 1113 a bordo, 1h57, alterna Recife. Táxi à direita via Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 90-1-0, do 3520. Táxi à direita e ponto de espera da 90, última torre 10895, ajuste 90-90, tá? 3520, via Índia. 7 feedback, estacionamento, posição 2. 817 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Salvador, bom dia, tá 3399? 3399, bom dia, Guarulhos, copia? Matheus, você tem da certo. Autorizado Guarulhos, 360, Perzolu 16, decolada 190, curva direita da Elmer da Bridge, controle 1208, aciona 5466. Bom dia, 3520, a linha decolada 190, vento 070 graus com 5 nós. Áudio de escola no 073. Projeto. Está confirmando o nível 360. 360. Correto, chama push. Obrigado. Boa noite, 17 para o táxi, 157 a bordo, 3 horas e 31, alternado Galeão. Táxi à direita, via Índia, ponto esperada no 0 Torre, 1895, altímetro 1090. Via Índia, ponto espera Torre, 295, ajuste 1010, boa noite, 17. Controle Salvador, bom dia, tá 3520, decolou, Puca, passa 1800. 3520, bom dia, contato cadastro, perigo 90, fecho o PUC. Ciente, 190, PUC para 3520. Zero, decolado 243, controle 19, decimal 8, bom voo. 19 linha decola da 10, vento 060 graus com 5 nós. Atenção, 3399, no 5, feedback para mel. 3399 autorizado, chama ataque. Mata ataque, 3399. 1817, decolador 248, controle 19, 8, bom voo. 098, bom dia. Bom dia, Goa 897, coisa 1000. 897, bom dia, contato cadastro, nível 3500, chuta aí. 0 Daniel Gol 9 no check. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 12685, oceano 2545, OVS. 2625, obrigado, 3520. no tráfego da 3399, 144 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Da 3399, táxi 71, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 0-0. 10 a hora, agora 71, Índia, ponto de espera 1-1-8-0, você. Salvador, tá 3399, bom dia. Bom dia, 3399, pronto? Afirmativo. A linha decola da 10, vento 050 graus com 3 nós. Linha decola da 10, da 3399. 199, decolado ao 58, controle 120, 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, tá 3399. Contato radar da Goalha, estou falando em 360 na série Dael, após Ledovo, direto Bridge. Ok, é 360 Dael, após Ledovo, Bridge, tá 3399.